Augusto de samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando ele telefonei, desliguei, foi engano. Ao seu nome não sei, esqueci no piano. As bobagens de amor que eu iria dizer não, Lídia, Lídia. E nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana, chope gelado em Copacabana. Andar pela praia até o Leblon. Ah, quando eu me apaguei e não passo de ilusão, o seu nome eu resguei, fiz samba canção de mentiras de amor. Thank you. en nunca soné con voce. Nunca fui al cinema, no gusto de samba, no voy a Ipanema, no gusto de chuva, nem gusto de sol. E cuando ella telefoné, desligué fue engano, al sol no me nausé. Es que chino piano, as bobagens de amor, que oiría dicen ahora.